novamente. Pode ser que meu corpo se abale no mundo descrente. Pode ser que o sol desapareça e a relva não cresça na terra sem luz. Eu jamais deixarei de adorar e de crer em Jesus. Pode ser que os homens prefiram a guerra e que cultivem o ódio cruel sobre a face da terra. Pode ser que o homem prefira o mal e a mentira e quem as produz. Eu jamais deixarei de adorar e de crer em Jesus. Pode ser que as portas se fechem em meu caminhar. Pode ser que os inimigos mantenham tais portas fechadas e que construam muralhas de ferro nas minhas jornadas. Pode ser que tudo desabe e o mundo se acabe, me preguem na cruz. Eu jamais deixarei de adorar e de crer em Jesus.